Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Antena Web Show, aqui no canal 1 da Antena Web. Edição para esta sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2013. Cá estamos, hoje só estou eu, Carlos Bonaparte, no comando desta emissão. E já abrimos com uma música bem bonita, pelo menos eu acho que ela é uma música bem bonita, a música de Andrea Jürgen com o tema Manuel, Goodbye. Foi com esta música que abrimos a edição de hoje. E hoje vamos ter as rubricas habituais, que o ouvinte aliás pode já ficar a saber em canal1.radioantenaweb.info/programas/antenawebshow.htm. Faça como queira, mas a partir da primeira barra tem mesmo que ser tudo em letras minúsculas. Rubricas para hoje, aqui dos astros no mundo da fama, poetas, minuto de saúde, leitura em dia, música no dia, justiça em cena, palavra de fé, Dr. Pimpolho e também o momento infantil. A edição de hoje não vai contar com o nosso boletim trilógico, devido a problemas técnicos, mas vai sim ter as restantes rubricas. E depois desta música de Andrea Jürgen com Manuel Goodbye, resta-me dizer que a edição de hoje vai ser inteiramente dedicada a Portugal nos anos 90. Ah, pois é. GTI dos Clã e Zap Canal dos Três Testigos são os dois primeiros que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, que não vai ter, então, o boletim trilógico, mas... Bom, vamos então para estas duas músicas. São as primeiras da edição de hoje, que vai ser cantada então totalmente em português. E claro, há anos 90. Vamos à música! Estamos no auditório com mais música depois desta do Zap Canal, que passou aqui há dias, vai passar hoje outra vez. E é então assim que damos seguimento a este programa, que hoje não tem aqui a Adriana Flória, só estou eu, Carlos Bonaparte, no comando da emissão. Não há ninguém na regi, mas bom, a vida é assim mesmo, feita destas aventuras e, claro, desventuras. Vamos seguir com mais música. Dois temas que gosto bastante. Ninguém é de Ninguém, na voz de João Pedro Paes, para ouvir também a dupla Mafalda Veiga e Jorge Palma com o tema Tatuagens. Estas músicas vão anteceder-se a primeira parte do Guia dos Astros, que vai ter, como já sabem, os signos Carneiro, Touro e... Carneiro, Touro e Gêmeos, entre os dias 21 de Março e 20 de Junho. Mais coisa, menos coisa. Já sabe, eu sou o Carlos Bonaparte e é mesmo com muito, muito gosto ouvindo que estou consigo aqui no canal 1 da Antena Web. Vamos à música? Antes, a Guia dos Astros. Bom dia! Agora, na sua rádio, Guia dos Astros. As previsões astrológicas do seu dia, na voz de Jane de Paula. Bem, hoje, sexta-feira, final de semana chegando, né? Tá começando agora mais uma previsão astrológica. É Guia dos Astros para você emendar essa sua sexta-feira aí, né? Final de semana. Para começar, a gente começa já com Áries, Touro e Gêmeos. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Bem, Ariano, você estará motivado a buscar maneiras alternativas de aumentar a sua renda mensal. Quanto à vida amorosa, a solidez dos vínculos será mais apreciada do que as relações passageiras. Intensifique seus contatos. Seu número é 14 e sua cor para hoje é violeta. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Você de Touro, mantenha-se na rotina do trabalho. No campo sentimental, a sinceridade pode falar mais alto. Seu número de sorte para hoje é o 34 e a cor é cinza. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Bem, geminianos, a comunicação será o seu trunfo e saberá convencer as pessoas com facilidade. Na área sentimental, o clima é dos mais ternos. Seu número de sorte para esta sexta-feira é 15 e a sua cor é creme.

da cor da terra e o sol da cor do mar. Em cada grito afundado, eu sou igual a ti. De cada vez que a tremura desata o desejo, tu és igual a mim. Faço pinturas de sonhos e pinto a lua na tua mão. Misturo o vento e a lama, piso os luares perdidos no chão. Aqui está a Mafalda Veiga com Jorge Palma e este tema que dá pelo nome de... Tatuagens. Para trás ficamos com Ninguém é de Ninguém, a música do João Pedro Paes. Pois é, é assim que seguimos nesta edição, que vai trazendo músicas, vai trazendo sonoridades e vai também trazendo algumas, ou muitas, recordações. Bom, aliás, é o caso das próximas duas músicas que vamos ouvir nesta edição, e que eu espero francamente que gostem. E o que eu vos vou propor são duas músicas para mexermos, para dançarmos, para animarmos. Eu acho que eu trouxe aqui estas duas músicas ontem, vamos lá ver. Uma não trouxe. A do... Aí falta-me aqui o nome da... Estava aqui a fugir o nome do grupo, os Sitiados, com a Vida de Marinheiro. E logo depois os 10 Piscina com O Manual do Gelo. São os mesmos grupos, mas com músicas diferentes. As duas fazem parte da mítica década de 1990, aqui em Portugal. E vamos ouvi-las então nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Antena Web Show. Um programa que lhe faz companhia de segunda a sexta, entre as 10 e as 13 horas. Ontem foi exceção à regra, hoje já não é, porque senão era regra, não era exceção. E assim seguimos nesta edição. Espero que gostem. Vamos à música então. Ficamos com os nossos estimadíssimos... estimadíssimos... Segunda vez que me faz o nome do grupo. Isto está a correr bem. Sitiados, exatamente. Com a Vida de Marinheiro. E esta... tal como já disse ontem, esta música... Aliás, esta banda... tinha como principal personagem, que era o vocalista, era o João Guardela, que faleceu em 2010 ou 2011. Já estava um tempinho. E que, enfim, nós aqui recordamos nestas edições do nosso Antena Web Show. Quero também falar-lhe de algumas coisinhas que vou falar daqui a pouco então sobre a Rádio Antena Web, mas para já vou deixá-los com estes dois temas: Vida de Marinheiro e também, claro, a música do Despi Siga, O Manual do Gelo. Vamos à música! Escolheu ser marinheiro mesmo sabendo enjoar. E assim foi navegando pelos lados do soleiro. Mas dentro uma garrafa nunca mais se perde o pé. Esta vida de marinheiro se leva no dormir. Rapara, para, para, para, para, para. Esta vida de marinheiro se leva no dormir. Rapara, para, para, para, para, para. Ha! Esta vida de marinheiro se leva no dormir. Rapara, para, para, para, para, para. Há quem navegue de porto em porto, navegue de mar em mar. Procuro para mim fortuna, eu procuro naufragar. Se lhe puder para Tóquio, só para que eu me cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Esta vida de marinheiro, estou a olhar para mim. Rapara, para, para, para, para, para. Esta vida de marinheiro, estou a olhar para mim. Rapara, para, para, para, para, para. Há quem navegue de porto em porto, navegue de bar em bar. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz... Já se enrola no novelo. Abre o manual do gelo. É quente e frio o desejo. Se te vejo, dá-me um olhar, uma senha, uma frase que apanhe para te ver derreter. Dá-me um olhar, uma senha, uma frase falastrão, com acento e pontuação. Procuro um novo acordo, vou escrevê-lo. Leio o manual do gelo. Eu preciso de buscar, de te ter e só sentir de novo um elo. Leio o manual do gelo. É quente e frio o desejo, se te vejo. É quente e frio o desejo, se te vejo. Dá-me um olhar, uma senha, uma frase que apanhe para te ver, te reter, que eu saiba guardar, gravar e anotar para te ter, para te ver. E já cá estamos de volta da Vitória, depois destas três melodias que abriram então as portas de, aliás, que dão aliás, seguimento a mais uma edição do nosso Antena Web Show. E eu quero trazer aos ouvintes mais um momento, e neste caso informativo, que dá conta do seguinte. Vamos ter, a partir da próxima segunda-feira, a retoma do Espaço Semana. O Espaço Semana, para os ouvintes mais recentes, é nem mais nem menos do que uma rubrica escrita no nosso blog, radioantenaweb.blogspot.com, em que os ouvintes têm então a oportunidade de ficar a saber, num resumo semanal, o que é que de mais importante aconteceu em termos de programação. Os principais destaques, as coisas que marcaram a semana no grupo AntenaWeb, e nós vamos conferi-las semana a semana no Antena, no Espaço Semana, uma rubrica que é então abordada colocada no nosso blog e que tem, por regra, passar em revista os últimos 7 dias. Nesse caso, como está publicada no dia 9, ela vai abordar pela primeira vez os primeiros 8 dias do grupo AntenaWeb neste novo formato, ou seja, digamos com um sistema de produção diferente, com uma forma diferente de fazer as coisas, já sim disponíveis, as coisas então a terem este caminho. E é dessa forma que vamos levar o nosso grupo de Oravante, esperemos assim que sempre que assim seja possível, e diziam então que vamos ter aqui, a partir da próxima segunda-feira, a retoma do Espaço Semana, que vai trazer aos ouvintes nem mais nem menos do que os principais acontecimentos deste grupo AntenaWeb. Quero também deixar ao nosso auditório o convite para visitarem a nossa página da programação. Vão a canal1.radioantenaweb.info ou a best.radioantenaweb.info, tanto faz, e escolham o link, cliquem no link de programação, que vão ter lá todas as informações, portanto, que procurarem, que quiserem saber sobre os programas. Para além da grelha de programas, tem cada um programa a sua página escrita com informações detalhadas sobre o mesmo. E agora, a segunda parte da Guia dos Astros, com os signos Caranguejo, Leão e Virgem. E depois, mais dois temas. Tu aqui, dos ADN. E vamos também depois ficar com uma música que, enfim, também fez muito sucesso na década de 90, os Iris, com Atira-te ao Mar. É verdade, são duas músicas que vamos conferir nesta edição antes do intervalo. A marcação da segunda parte vai ser feita com uma música que não é portuguesa, mas fez muito sucesso aqui em Portugal e abre as portas também, aliás, abre as portas e é também da década de 1990. Estou-me a referir a Netinho com Na Ilha do Sol. A Ilha do Sol é como se chama essa música. Vamos ficar com, para já, estes dois temas. Recordo-vos os nomes só mesmo para que saibam e para que, claro, fiquem então informados que vamos aqui a escutar: os ADN com Tu e Eu e os Iris com Atira-te ao Mar. A segunda parte abre com Netinho e A Ilha do Sol. Para já, Vamos então ao Guia dos Astros, que nos traz os signos Caranguejo, que é Câncer, Caranguejo, Leão e Virgem. Com vocês, Guia dos Astros. Guia dos Astros de volta, trazendo suas previsões para Câncer, Leão e Virgem. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, cuidado com o excesso de trabalho. Não convém abusar da saúde. Momento ideal para ganhar dinheiro. A vida afetiva pode não corresponder às suas expectativas. 16 é o número de sorte para o dia de hoje e a cor é lilás. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, talvez você fique magoada com as coisas que não tenham tanta importância. Procure se aproximar mais dos amigos. Alicerces mais sólidos vão estruturar a sua vida amorosa com seu par. Seu número de sorte para este dia é o 35 e a cor é azul. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, quem pensa em mudar a decoração da casa vai receber incentivo dos astros. No campo amoroso, não faltará entusiasmo para tentar conquistar o coração de quem ama. 72 é o seu número de sorte. Aproveite também a sua cor, que é rosa. Já já a gente volta com Libra, Escorpião e Sagitário. Daqui a pouco, tem mais Guia dos Astros.

palavras mágicas que, ao som das melhores melodias, vão acender os sentimentos nesta noite. Sintonia do Amor, 60 minutos sem locução, com a melhor música romântica. Sintonia do Amor, de segunda a sexta-feira, às 4 horas, no Canal 1. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Isso era de antes. Agora a mesa de bar tem muito mais animação. Aos domingos, às 5 da tarde, Samuca apresenta Mesa de Bar, um espaço dedicado à chamada música brega, que faz muito sucesso no Brasil e que em Portugal tem também vários nomes de referência. Fique para escutar esta Mesa de Bar durante 60 minutos, das 5 às 6 da tarde, com Samuca, no Canal 1. Astral. astral. Lá em Hollywood pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol, na Ilha do Sol. Na Ilha do Sol, o destino te mandou de volta para o meu cais. Tudo começou há um tempo atrás. Na Ilha do Sol, o destino te mandou de volta para o meu cais. No coração ficou lembranças de nós dois, como ferida aberta, como tatuagem. Oh, Mila, vivi uma noite de amor com você. Na praia, num barco, no farol apagado, num moinho abandonado, em uma grande alta astral. Lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você, na Ilha do Sol. Auditório, bem-vindos à segunda parte do nosso Antena Web Show. Tudo bem convosco? Preparados para uma segunda parte realmente alucinante? Ah, pois é, vamos ter aqui várias rubricas, motivos de interesse não vão faltar para esta segunda parte do nosso programa Antena Web Show, que hoje deverá então, tal como eu disse, ser um bocadinho mais curto. Ah não, isto disse ontem até, mas sei que eu percebo as mesmas dimensões. Hoje deverá andar por aí pelas quase 3 horas. Bom, vamos esperar que ainda assim passe connosco um bom momento, seja quanto tempo seja, mas que passe connosco um bom momento e que chegue, claro, até ao final desta edição. Conta bem então que ficamos com o Netinho e a música Ilha do Sol. Agora vamos ficar com mais dois temas. Espero que gostem das próximas duas músicas. Antes, a terceira parte da Guia dos Astros, que já fica deixada aqui aos nossos ouvintes, vai trazer três signos. São eles Balança, Escorpião, que aqui, aliás, Balança, que aqui é Libra, Escorpião e também o signo de Sagitário. Depois vamos ficar com outros dois temas portugueses e bem portugueses, aliás. São músicas que marcaram, poderia até dizer que marcaram aquela década, e como não, da melhor maneira por assim dizer, ou seja, com, enfim, são músicas que todos nós conhecemos, são músicas que ficaram para a história. E atenção, Madinha e Afilhada, em termos musicais. Ágata com Perfume de Mulher e Romana com Bebé. São duas músicas para recordarmos. Eu acho que elas têm hoje uma mensagem mais forte do que aquela que tinha naquela altura. Ou seja, não havia uma compreensão tão grande, não é? E hoje elas ganham um peso, digo eu, que na altura era uma criança, agora já sou um adulto. E sim, na altura era uma criança, tinha menos de 17 anos do que agora. Aliás, tinha menos de 19 anos que agora, quando esta música foi lançada. E a verdade é que, sei lá, posso-vos dizer que realmente é daquelas coisas que fica na alma. Nós vemos aqui cada caso, muitas vezes, tão complicado. E estas músicas refletem, e de que maneira, especialmente a da Ágata, refletem e de que maneira, a realidade, não é? E na altura as pessoas não reagiram muito bem a esta música, talvez porque ela ia precisamente por aí, pela realidade. Foi aos factos. Bom, vamos escutar a música então. Ágata, com este tema que dá pelo nome de perfume de mulher. De volta, Mais Astral, com Guia dos Astros. De volta, Guia dos Astros. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, não se deixe influenciar pelo pessimismo dos outros. No sentimentalismo, você terá a sensação de ter tirado a sorte grande. E aproveita então essa sorte grande, né? Para fazer a sua fezinha no 88, que é o seu número. E a sua cor é bege. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Para você de Escorpião, atividades ligadas à diversão, publicidade ou que envolva o público vão atrair interesse. Procure estar mais atento aos cuidados com o corpo e a saúde. Cuidado com a vida amorosa rotineira. Hoje seu número de sorte é o 54 e a cor é verde. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Você de Sagitário, fatos novos vão movimentar o ambiente familiar. Mas é no trabalho que você vai agilizar os acontecimentos. O desejo de ficar juntinho de quem ama tende a aumentar. Número de hoje, 17. E a sua cor é roxo. Já já a gente volta com as últimas dicas do seu horóscopo para hoje. Para você de Capricórnio, Aquário e Peixe. As previsões astrológicas do seu dia. Oh, yes. Na voz de Jane de Paula. Que eu te digo que são

Vamos seguindo agora com a rubrica No Mundo da Fama e depois uma música a condizer. No Mundo da Fama! No Mundo da Fama! Babados e fofocas agora! No Mundo da Fama! No Mundo da Fama! No Mundo da Fama! Caio Castro se reuniu com a imprensa enquanto gravava sua participação no clipe Essa Sou Eu, da cantora Ana Clara, em São Paulo. Após nota divulgada pelo colunista Léo Dias, do jornal O Dia, onde dizia que o intérprete do Dr. Michel de Amor à Vida teria engravidado um estudante de teatro Carolina Caetano Bianchi, o ator declarou: "Meu sonho é ser pai, mas acredito que não será dessa vez", soube da nota Pou, e acho que quem tem boca fala o que quiser. De tão apaixonada, é culpa do bom coração. Essa sou eu, tento ser diferente, mas chego em sua frente, esqueço o meu lado razão. Essa sou eu, não tenho exigências na sua existência, eu tô sempre na contramão. Essa sou eu, não sei mais o que faço, só quero teu abraço e te dar atenção. Se quiser tudo bem, mas se for o contrário, eu fico sem ninguém. Eu já mudei, fiz tudo o que pude fazer. Chamar de otário, eu não tô nem aí. Comigo ou não, eu quero é te ver sorrir. Se quiser tudo bem, mas se for ao contrário, eu fico sem ninguém. Eu já mudei, fiz tudo o que pude fazer. Sei que vou sorrir, chamar de otário, eu não tô nem aí. Comigo ou não, eu quero é te ver sorrir. Essa sou eu, às vezes criticada, de tão apaixonada. Do bom coração, essa sou eu. Tento ser diferente, mas chego em sua frente. Esqueço meu lado razão. Essa sou eu, não tenho exigências na sua existência. Eu tô sempre na contramão. Essa sou eu, não sei mais o que faço. Só quero teu abraço e te dar atenção. Se quiser tudo bem, mas se for o contrário, eu fico sem ninguém. Fiz tudo o que pude fazer. Estamos depois desta música de Ana Clara, Essa Sou Eu. Hoje vamos até ao Brasil ficar a conhecer um bocadinho mais do que se ouve e se faz por lá, uma terra do Mundial. É verdade, hoje vamos chegar a saber os resultados do Mundial, quais é que são os países que vão fazer a parte, de que grupos, com quem é que será que Portugal vai ficar. Vamos lá ver daqui mais lá para a frente como é que vai ser. O Jornal das 8 vai trazer essa informação, seguramente que o Jornal das 8 vai trazer até essa informação, dando conta dos acontecimentos respeitantes ao sorteio no Brasil para o Mundial 2014. Vamos seguir com mais música. Antes temos um minuto de saúde. É a última vez esta semana que falamos de gripe com o João Marques no Minuto Saúde. Vamos ouvir conselhos e aprender mais algumas coisas. Vamos ouvir Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Esta semana o Minuto Saúde aborda a gripe como o seu tema semanal, com conteúdos de Dra. Esther Ferreira. A vacina da gripe, o que é e quem deve ser vacinado? A vacinação da gripe não previne a totalidade a ocorrência da doença, mas diminui muito significativamente o risco de a contrair. Todos os anos a Organização Mundial de Saúde prediz quais os tipos de vírus que serão mais prevalentes para esse ano. Assim, a vacina da gripe muda de ano para ano. A vacinação contra a gripe é fortemente recomendada a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade, grávidas com tempo de gestação superior a 12 semanas, profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados, como lares de idosos, Sugere-se ainda a vacinação de pessoas com idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. São coisas a ter em conta nestes casos, não é? A gripe tem estas mesmas variantes. É impossível, até porque já falamos aqui ao longo desta semana, é impossível prevenir todas as variantes da gripe, mas ainda assim, bom, algumas, não é? Pelo menos as mais prováveis são possíveis de prevenir com mecanismos, ou seja, de tentar evitar que sejamos afetados por esta doença, até porque uma gripe mal curada pode degenerar em outras complicações de cariz respiratório e não só, não é? Aliás, a pneumonia pode muitas vezes degenerar dessa mesma gripe mal curada. Por isso, é sempre bom ter em conta estes fatores e, bom, é assim que terminamos esta matéria sobre a gripe, no caso, então, do Minuto de Saúde. Para a semana teremos mais com o João Marques. Mais dois temas, continuando a cantar há anos 90, Rui Veloso, com essa música que os ouvintes conhecem bem, digo eu, o Lado Lunar. Provi também os Delfins, que aqui nos vão trazer uma música que dá pelo nome de Hoje e que foi lançada, aliás, faz parte do álbum de 99. Já foi lançada como single em 2000, mas faz parte do álbum de 99. Vamos conferir então estas duas músicas na edição de hoje do nosso Antena Web Show. Bom dia! Toda alma tem uma face negra. vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, e desde peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Que até ao tutano levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada o prende ao mal passado, mas nada o prende ao presente se só ele é o enganado. Primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada paga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Fechas tudo à dependura quando na brisa repara. As eleições acabadas do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas. Estas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás. Dizem que o mundo só anda desde a breve do capataz. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário a todo. E torta de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada. Depois destas duas músicas, não, não escutamos a música dos Delfins, já vou explicar porquê. Escutamos antes a música dos Pontes com estes Índios da Meia Praia para trás, ficou sim, antes esta música do Riveloso, o tema Lado Lunar. Seguimos com mais música e agora sim então com os Delfins e o tema Soltem os Prisioneiros. É esta sim a música que nós vamos ouvir já de seguida, música que faz parte do álbum O Caminho da Felicidade e é do ano então de 1995. Logo depois vamos ficar com Sérgio Godinho e Domingo no Mundo. Fiz esta alteração e explico-lhe porquê. Embora as músicas sejam diferentes, sejam de cariz diferente, a verdade é que... tal como estes Hinos da Meia Praia, não é? São músicas, eu não vou chamar de intervenção, até porque o que aqui se fala de Soltem os Prisioneiros tem a ver com amor, não tem nada a ver com mais nada. Mas, digamos que estas músicas têm um quê de revolucionário, vou chamar assim, de intervenção, vou chamar, é melhor chamar assim, intervenção. são músicas de intervenção e que nós vamos conferir nesta edição do nosso programa Antena Web Show. Portanto, Delfins com Soltem os Prisioneiros e o Sérgio Godinho com Domingo no Mundo. São as próximas duas que vamos ouvir. Daqui a pouco vamos ficar a conhecer o destaque do dia de hoje, que vai novamente para uma música internacional. Eu volto já, depois de Delfins e de Sérgio Godinho, vamos começar com a ordem. Soltem os Prisioneiros. Bom dia! Rapaz, o dia rompe através do sono escuro.

primeiro trabalho discográfico. Já está à venda, basta ir à internet. Não está aqui em Portugal, é certo, por isso é que eu digo assim. Basta ir à internet e creio que no iTunes está à venda então este disco de Janet Devlin. Nós aqui vamos ouvir um single, o single que lança este álbum e que dá pelo nome de Wonderful. I wanna let you in. Let me introduce you to my skeletons. You're underneath my skin. We can always dive into irrelevance. Driving around the houses, find an open door. Walking through my secrets, there is so much more. Oh. It could be wonderful. It could be wonderful. We could be vulnerable. It could be wonderful. I wanna let you in. Through the looking glass, I'll show you everything. Would it be our sin? If I let you be my medicine. Driving around the house, find an open door. Walking through my secrets, there is so much more. It could be wonderful. It could be wonderful. We could be vulnerable. You'll be my skeleton. It could be wonderful. Yeah, underneath my skin. I wanna let you in. You'll be my skeleton. It could be wonderful. Yeah, underneath my skin. I wanna let you in. You'll be my skeleton. It could be wonderful. It could be wonderful. E aqui está Janet Devlin com este Wonderful, uma música então que é o destaque do dia de hoje, desta sexta-feira, dia 6 de dezembro. Vamos para mais uma rubrica, Leitura em Dia, mais uma vez com a Rádio Universitária do Minho, ficando a conhecer mais uma sugestão literária. O programa passa numa sexta-feira na Rádio Universitária do Minho e depois, uma semana depois, na Antena Web, no Canal 1 e mais especificamente no Antena Web Show. Vamos ficar então com esta rubrica, que eu estou também curioso para ver que livro é que nos sugerem hoje, já que as sugestões anteriores têm sido bastante interessantes. Vamos conferi-las. Vamos conferi-las, aliás. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de sexta-feira da Leitura em Dia, seja muito bem-vindo. Mais um ensaio nesta semana de sugestões. Trazemos o Estado Popular de Hitler. Este é um ensaio da autoria de Goethe Halley. A edição é da Texto. Roubo, guerra racial e nacional-socialismo são tópicos essenciais para a compreensão da história do século XX na Europa. E depois, este ensaio é a resposta fundamental a uma pergunta essencial. Como foi possível? O presente quer se queira, quer não, entende-se sempre melhor clarificando o passado do homem, as suas inovações, o seu lado artístico, mas também o lado trágico e racional. É o que Guzzali faz aqui neste ensaio, apesar das tentativas revisionistas feitas, por exemplo, Robert Fourisson, David Irving e até Roger Garraudy, um suposto filósofo que andou por aí aos zigzags, tentando negar as teorias do negacionismo e do revisionismo à volta da Segunda Guerra Mundial e do papel nazi, tinha outra intenção, quase para colocar no mesmo paralelo os judeus ou o Estado de Israel, semelhante ao Reich de Adolf Hitler. Tudo isto aparece aqui neste ensaio, um ensaio exemplar a todos os títulos. Guzzali, ele nasceu em 1947, na cidade de Heidelberg, na Alemanha. O seu trabalho académico incide essencialmente sobre a história do nazismo, também sobre aquilo que foi a eutanásia e os desenvolvimentos depois biológico-científicos, médicos por parte da clique e de alguns médicos ao serviço do aparelho nazi, e ele atualmente é professor convidado do Instituto Fritz Bauer, em Frankfurt, onde ocupa um cargo de investigação interdisciplinar sobre a Shoah. Recebeu o prestigiado prémio literário Heinrich Mann e o prémio Marian Samuel, concedido a autores que, com os seus trabalhos, mais contribuem para lutar contra o esquecimento e a relativização dos crimes nazis. Porque é que este ensaio aqui aparece, apesar da Alemanha servir para alguns comentadores políticos, talvez fruto da ignorância ou do pensamento mainstream, que agora tudo serve de forma exemplar para castigar também os portugueses ou os países do Sul um pouco madraços e irresponsáveis? Veja-se todos os dias na televisão Camilo Lourenço e até esse famosíssimo comentador José Gomes Ferreira dizendo que sim, os alemães é que devem ser seguidos à risca. A Alemanha sempre foi um dos grandes problemas europeus. Não vale a pena estar aqui a falar de A.G. P. Taylor. De qualquer das formas, já muito antes das duas guerras mundiais do século XX, da primeira metade do século XX, com a reforma luterana e depois até com Frederico da Prússia, se levantou sempre esta questão. O porquê do incrível de redimensionar do poderio alemão, que depois, na sua conclusão final, ou pelo menos, acabava por arrastar toda a Europa, muitas vezes isto aconteceu, para a tragédia. Isso sucedeu com Bismarck e depois com o Reich de Adolf Hitler. Este ensaio, este estudo, pretende mostrar que homens muito importantes, por exemplo, Heinrich Böll, que na sua juventude foi Prémio Nobel da Literatura, também esteve ao serviço do Partido Nazi, também comungou das atitudes e das ideias da ditadura nazi de Adolf Hitler. Depois também Hans Schuster, que foi redator-chefe do Süddeutsche Zeitung, um jornal situado no sul da Alemanha, em Stuttgart, nos anos 70, foi muito importante, também esteve ao lado. E depois também Hans Martin Schleyer, o patrão dos patrões. As grandes questões que Adolf Hitler queria ter resolvidas eram as seguintes. Tudo servia para preservar o nível de vida ariano médio à custa das condições de vida dos outros. Depois, muito importante, para manter o bem-estar do seu próprio povo, do povo alemão, o governo do Reich arruinou todas as moedas europeias. Para assegurar o nível de vida nacional, alemão, fez roubar milhões de toneladas de víveres para alimentar os soldados alemães e o que restava, tudo o que sobrava, era para a Alemanha. Depois, o último ponto, se nesta guerra alguém tem que passar mal, fome e miséria, que sejam os outros. Se não é possível evitar a inflação, ela deve ocorrer em outros países, em outros lugares, menos na Alemanha. Isto eram os princípios basilares que Adolf Hitler e os seus apaniguados estabeleceram exatamente no seu projeto de expansão em relação à Europa e aos outros países. Passados estes anos todos, parece-nos que esta música e esta melodia não nos soa assim tão estranha quanto isso. Esperemos que a tragédia não volte a acontecer. Fechamos a semana da leitura em dia com um ensaio de Guzzali, chama-se O Estado Popular de Hitler. Esta é uma edição da Texto. Como já vimos, alguém premiado, equilíbrio este, o Estado Popular de Adolf Hitler. É interessante, eu por acaso gosto muito destas sugestões literárias, acho que elas são bastante positivas. E que pena tenho eu de muitas vezes não ter aqui à minha disposição os livros que vão sendo aqui sugeridos. Muitos estão a sair para o mercado, outros saíram há pouco tempo, outros já são mais antigos, mas na sua generalidade são livros recentes. A verdade é que realmente estes livros não estão em braille, nem tampouco em digital, e portanto não estão disponíveis para as minhas capacidades de leitura. Bom, mas ainda assim são títulos que me deixam curioso. Quem sabe um dia tenho a oportunidade de ler pelo menos algum destes livros. Vou guardando aqui num bloco de TXT, num ficheiro de TXT, no bloco de notas, estas sugestões literárias. Quem sabe as voltas que a vida dá, e um dia até pode ser que eu também possa ler, como os estimados ouvintes que estão desse lado sintonizados no programa Antena Web Show. Vamos para mais um intervalo com mais dois temas, novamente em português, Ruínas dos UHF e Nava sobre a Marginal, música de Luís Represas. É assim que fechamos a segunda parte do nosso programa. A terceira vai abrir com mais um tema que não é português, mas sim, também é da década de 90. Vamos dançar ao som de Cher com Believe. Ela que, com 52 anos, isto em 1999, foi a pessoa com mais idade a chegar ao número 1 na revista norte-americana Billboard pela primeira vez. Ou seja, até aos 52 anos, ela nunca tinha chegado a número 1 no top de vendas com respeito a singles. Este, Believe, o que nós vamos ouvir na abertura da terceira parte do nosso Antena Web Show, foi mesmo o que chegou, creio até que foi o único que chegou a número 1 no top de vendas da Billboard com a cantora Cher. Sendo ou não, o que é certo é que esse foi, indiscutivelmente, o primeiro. Mas antes, temos então estes dois temas, calmos, aliás, bastante serenos. A terceira parte vai ser mesmo para agitar, pelo menos é assim que vamos começar, com Cher e o tema Believe, de 99. Antes destas duas músicas, Ruínas dos UHF e Neve sobre a Marginal, do Luís Represas, vamos ter a quarta e última parte da Guia dos Astros, que neste caso vai ter os signos, como já é habitual, Capricórnio, Aquário e Peixes. São então os três signos que nós vamos conferir nesta Guia dos Astros, que fecha a semana. E depois então vamos trazer aqui as duas músicas que já aqui referi, o HF com Ruínas e Luís Represas com Neve sobre a Marginal. Terceira parte e última abre com Cher e o tema Believe. Bom dia com o Canal 1. De volta, mais astral, com Guia dos Astros. Guia dos Astros trazendo aí as últimas dicas do horóscopo para hoje, sexta-feira, né? Final de semana. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricorniano, você conseguirá obter o apoio dos colegas em seus projetos no dia de hoje. Pode ocorrer um desapego e distanciamento emocional neste dia. Cuidado, Capricorniano. Seu número de sorte para esta sexta-feira é 97. E a cor é o branco. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Para você de Aquário, não se preocupe com as finanças. Há boas chances de ganhar um dinheiro extra. A lua ingressa em peixes no finalzinho da tarde, mas pode aumentar o clima de instabilidade na área do sentimentalismo. Número de sorte para hoje é o 78 e a cor é laranja. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Para você de peixe, não se deixe dominar pela inquietação deste dia ou ceder à tentação de abortar as tarefas mais difíceis. Uma paixão repentina pode tirar os seus pés do chão, pisciano. Hoje seu número de sorte é o 98 e a sua cor é vermelho. Bem, na segunda-feira a gente tá de volta com mais Guia dos Astros, né? Com as previsões astrológicas pro seu dia. Pra começar bem o dia, claro, né? Continue com a gente aqui. Você ouviu aqui na Rádio Número 1. Aqui na Rádio Número 1. One. Guia dos Astros. Entrou pela barra, já ninguém se espanta aqui. Basta um abrigo, uma capa, um beijo. O norte avisa que o tempo só se altera por três dias e o vento que nos trespassa não sabia. Sobre a marginal, só que a neve não espera, não se vai para a primavera, nem fica à espera no chão. Neve sobre a marginal, quem me dera que mar fosse, o mar é muito mais doce. Não fere o coração. O norte foi como veio, sem avisar, sem um gesto, sem um grito, um manifesto, sem dizer se isso lhe dói. Leva para outras paradas dos ventos, leva também as imagens.

De volta, ouvintes, bem-vindos à terceira e última parte do nosso programa Antena Web Show. Bom, de regresso, e já com uma correção para fazer. Eu cometi aqui uma pequena gafe, uma pequena grande gafe, como quem diz, porque a música dos UHF não se chamava Ruínas, porque essa até é do Rodrigo Leão, não tem nada a ver com os UHF, mas sim Hesitar, e essa sim até é mais mexida. Eu estava a pensar na música do Rodrigo Leão, estava a dizer o nome da música do Rodrigo Leão, mas a pensar no tema Hesitar. Aliás, mas a música que tinha aqui preparada era Hesitar e não Ruínas do... é parecido do HF. Bom, mais música para vir nesta edição. Agora vamos ficar com outros dois temas que também espero que gostem, não é? Duas músicas igualmente cantadas em português. E que português? Ah, mas antes ficamos com a Cher e o tema Believe. Também há que fazer novamente aqui a menção ao tema Cher com o tema Believe. E vamos seguindo nesta edição do nosso programa, do nosso Antena Web Show, e vamos ficar com mais música, que eu espero que gostem também das músicas que eu trazendo aqui para vocês. Vamos cantar um bocadinho de hip hop com os The Weasel, e a música chama-se Ready, Set, Go. Ainda para ouvir também o Boss AC com Anda Cá ao Papá. As duas músicas são do ano de 99 e são mais duas que valem a pena conferir. E atenção, que nós vamos continuar nesta terceira parte um bocadinho mais pela onda do hip hop aqui no Canal 1. Este é o Antena Web Show, eu sou o Carlos Bonaparte e é com muito gosto que estou consigo. Seja também bem-vindo à terceira e última parte do nosso programa Antena Web Show, que ainda vai ter algumas rubricas e motivos de interesse para seguir connosco. Até já! Senta aí, senta, vai, sente a batida. Não a desse som, mas a da tua vida. Andas a viver com o cérebro dormente e eu passo com o ponto para um nível diferente. Ready, set, go, sente o flow. Vivo como um show. Nada de bilhete, convite, cartão. Apenas boa onda vinda do coração. Missão número 1 do manual: procurar a virtude no simples e natural. Com o puto, puto pack, fat como um Big Mac. Doninha assegura, não é loser como o Beck. Senta aí, senta a vibe, senta a energia. Brilha como o sol, senta a empatia. Interplanetária, passa a domiciliária. Quando a concentro toda, só na minha área. Let's go! Ready, set, go! Esplanado, um som bem curtido e uma cerveja bem gelada. Garota de Ipanema, vejo um movie no cinema. Converso qualquer tema, sem problema. Coisas simples são sem dúvida o melhor da nossa vida. Mas complicamos tanto que ela fica sem saída. É mesmo assim, puto, comunica, agora escuto. Aquela base mudo, dá-me um beat que eu chuto. Emoções puras simples, boas vibrações. Simplifica os sentimentos, momentos, relações. Vamos celebrar a vida, não nos faltam razões. Não existem problemas, só existem soluções. Let's go! Ready, set, go! Bitch, and then you die, that's why you get high. Nada disso, nessa puto já não cai. Life's a high, but we get down a lot. Desaperta o garrote, dá a volta a esse modo. Fui ao céu, falei com Deus, perguntou-me, tá-se bem. Vai com calma, tudo o que quiseres, o teu mundo tem. Contempla, compreende e evolui. Liga-te à terra, vais ver como ela flui. Let's go!

em cena. Justiça em cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Canoa Furada. Eu já fui comprar a bermuda legal para desfilar com meu pronto lá na praia junto ao mar. Então vou revelar o calor do meu amor. O Tadeu e a Vanessa estão perdidos numa ilha deserta com a Ivone, a mãe da Vanessa, e com o Capitão Pederneiras. E ela se apaixonou perdidamente pelo Capitão, que não é quem diz ser. Não se chama? Não. O nome dele é Lindolfo da Silva. Então, saia já de perto dele, mamãe. Ai, tá, Vanessa. Não precisa fazer esse escarcéu por causa disso. A senhora não ficou surpresa? É, eu já imaginava. Eu imaginava o quê? Porque nas histórias que ele me contava, não sabia a diferença entre proa e popa. Chamava vela de lamparina. Enfim, um desastre. E mesmo assim, a senhora... Mesmo assim, eu achei o capitão interessantíssimo, sim. E o senhor... Não vai dizer nada, seu Lindolfo. É verdade. O meu nome é Lindolfo e eu não sou capitão. Tá vendo, mamãe? Tá vendo? E aposto que esse furo no bote é um buraco de bala, não é? É. Ai, um fugitivo, que excitante. Um fugitivo da polícia, mamãe. Você não sabe ainda, Vanessa. Ele pode ser o herói do filme que está fugindo dos terroristas. Filme? Ela deve estar sofrendo de insolação novamente. Diga, capitão de Araque, que crime o senhor cometeu? Lembram do iate que eu falei que eu tinha? Lembro. Eu não tinha. Eu roubei. Roubou? Pra fugir da polícia. E por que tá fugindo da polícia? Porque eu era um estelionatário que aplicava golpes em velhinhas indefesas. Ah, é? Aí eu percebi que eu não sabia pilotar iate e ele bateu numa rocha. A polícia me perseguiu, mas eu consegui fugir no bote e cá estou. Ah, que história linda. Linda? A senhora tá ficando surda, mamãe. Adoro aventuras. Ah, mas ele é um criminoso, um falsário, um golpista de velhinhas. Pelo menos ele é alguém na vida. Você já viu a foto do seu marido, um vendedor de armarinho, aparecer nas páginas dos jornais? Ela tá completamente perdida. E nós fomos encontrados. Olha lá, Vanessa, um navio tá vindo pra nos resgatar. Finalmente! Vamos, mamãe, vamos embora e acabar com essa brincadeira de mulher de bandido. Não é brincadeira. Como é que é? Eu vou ficar ao lado do Leopoldo. Seria Lindolfo e não Leopoldo, dona Ivone, mas na verdade o meu nome é Onofre. Ah, Leopoldo, Lindolfo, Onofre, que seja. Vou ficar do lado dele, na alegria, na tristeza, na prisão e na liberdade. Então vocês vão se esconder nessa ilha pra sempre? Vamos. Muito bem. Então, tchau, minha sogra. Seja feliz. Obrigada, Tadeu. E eu espero que um dia você seja alguma coisa na vida, hein? Vão e me deixem ser feliz com meu foragido. E aí, Vanessa? Eu conto pra dona Ivone que aquele lá é um navio da guarda costeira e que eles já viram que o namorado dela tá aqui? Melhor não, Tadeu. Melhor não. Deixa ela curtir essa insolação mais um pouquinho. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da semana, Canoa Furada. Texto e direção, Guilherme Macedo. Sonoplastia, Daniel Leite. Participaram deste episódio, Georgia Fernanda como a Vanessa, Jaqueline Brandão como a Ivone, e Samir Murad como o Tadeu, o Capitão Pederneiras e o narrador. Justiça em Cena, uma produção da Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. E já que falamos de justiça, Dr. Bimpolho. Doutor Bimpolho. Ô, Slid, quem foi que pegou o jornal da minha mesa, hein? Fui eu, Dr. Bimpolho. É que eu tava dando uma olhada. O senhor viu esse negócio do aumento do salário mínimo? Oh, Slid, só vi, meu. Dr. Bimpolho, só que esse aumento que eles deram é ridículo. Ah, meu, com certeza. Na verdade, precisava aumentar bem mais, né, meu? Pro povo conseguir passar um mês com um pouco mais de dignidade. Dr. Bimpolho, eu também acho. Esse aumento aí é muito pequeno. Ah, pode crer, meu, é ínfimo. É, uma porcaria de aumento, né? É, meu, eu teria vergonha de dar um aumento desse se eu fosse presidente. É, um aumentinho de nada, né, Dr. Bimpolho? É. Então, Dr. Bimpolho, como o governo aumentou o salário mínimo e o senhor mesmo tá concordando que esse aumento é ridículo, ínfimo, que é um aumentinho de nada, né? Será que o senhor não poderia também dar esse aumentinho ínfimo, como o senhor mesmo disse aqui para os funcionários da empresa? Nossa, Lidi. Então, e como eu mesmo disse, se eu fosse presidente eu teria vergonha de dar um aumento desses, meu. E como eu sou presidente dessa empresa e sou um cara tímido, eu prefiro não dar nada pra não passar vergonha. Mas, doutor Bimpolho... Slidy, quando você tá indo, eu já tô voltando, meu, você acha? Doutor Bimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Muito bom esta rábula que é o Doutor Bimpolho. Vamos seguir com mais música para ouvir agora nesta edição do nosso Antenweb Show. Música dos Black Company. Música chama-se Não Sabe Nadar. Para ouvir depois, ela é perigosa. Vamos recordar esta grande música, este grande sucesso que foi na década de 90, pertencente aos Com o Som do Lola. É verdade. São as próximas duas músicas que vamos ouvir. Daqui a pouco vamos ficar a conhecer pela primeira vez a rubrica Espaço Infantil. Okay. Roll the drums. Bantu não sabe nadar, yo. KGP não sabe nadar, yo. Mad nigga não sabe nadar, yo. Max não sabe nadar, hey. Bantu não sabe nadar, yo. KGP não sabe nadar. Cheguei atrasado, o maca está pilhado, o bambino está de lado, o KGB está zangado, nós briga a festa até o fim do dia. Bici de novo na estrada, procura de pousada, nas férias o pecado é ficar a noite em casa. Nós todos prometemos uma festa bem dada, o meu melhor fato, sapatos a brilhar. As damas que não sabem o que vão encontrar, quatro gajos muito dreads, muito podres, quatro gajos sem complexos, sem temores. Nós só queremos é diversão, queremos desbundar, e é na caparica que vai nos encontrar. Um som radical no meu rádio já apaiado. Ninguém está preocupado. É pura ilusão que Portugal é diferente. Os rapes mirandeses têm um grande ambiente. Os gajos no estrangeiro apanham do ar. Podemos rebentar, mas não nos peças para nadar, yo. Bantu não sabe nadar, yo. KGP não sabe nadar, yo. Mad nigga não sabe nadar, yo. Max não sabe nadar, yeah. Atrofiado por a

Before the world come, there is Jah. Before the man come, there is the world. Before the world come, there is Jah. A temple, the king of Shaka Zulu, Shaka Zulu. A great king, the king of Solomon, Solomon. Then try not to dread love, not to dread. But forever not to dread we are. A temple, the king of Shaka Zulu, Shaka Zulu. A great king, the king of Solomon, Solomon. E de volta, ouvintes, depois desta música, então, que ficamos... Aliás, que aqui ficou... do... Que ficou do... Agora fugiu. Pois é, aqui ficou, então, do curso do Lola, ou dos cursos do Lola, Ela é Perigosa. Antes, não sabe nadar a música, então, dos... Black Company. Vamos agora ficar com um momento infantil, já quase no término desta edição do nosso 89 Show. A música que vamos ouvir... deixa as suas saudades, vamos chamar assim. Não sei explicar. É, eu pelo menos gosto muito desta música. Acho que é daqueles momentos que sabem sempre bem, não é? Porque recordamos momentos e coisas que fomos. Estou-me a referir a crianças. O momento infantil de hoje, que só vai para as sextas-feiras, é uma rubrica semanal do 89 Show, vai trazer o Serafim, que nos canta as pintinhas... Cocoá. São galinhas que cantam bem, pelos vistos, e que até ganharam um festival. Algo que parece ganharam um festival. Foi algo muito interessante, digo eu. Mas o que eu gosto mesmo é da música. Está muito simpática. É uma música que, para além de ter aqui o Serafim como vocalista, não é? E umas vozes que poderiam muito bem ser sintetizadas, mas não. São mesmo crianças a cantar com o Serafim. Pois é. Coisas destas que fazem com que a vida de uma criança seja mais bonita, no caso mais recente, poderia ser num caso mais passado, como poderá vir a ser em outros espaços do Antenor Show a cada sexta-feira. O que nós vamos hoje conferir é o primeiro número da rubrica Momento Infantil, dedicado então aos mais pequenos, ou a nós, quando éramos mais pequenos. Vamos hoje recordar ou ouvir o Serafim com as pintinhas Cocoá. Fui convidado para ser do júri de um festival. Achei divertido fazer de crítico musical. No primeiro dia foi tudo fácil e natural, mas as bandas todas tinham um som muito igual. No segundo dia tudo aconteceu. De repente tudo se passou. Quando a banda que no palco apareceu, em vez de cantar que Sem dar-me conta já. estamos de volta ao auditório depois deste momento infantil. Tão bom, não é? Tão bom. Quando éramos crianças, tínhamos estes momentos. E os mais pequenos ainda vão tendo, não é? Agora está um revivalismo da música infantil e até das animações, e o Panda, o canal Panda, muito contribuiu para isso aqui em Portugal. Há todo um revivalismo muito interessante. Pois é, estamos a chegar ao final do nosso Antonave Show, mas ainda temos algumas coisas para vocês. Por exemplo, Manhã Submersa, dos Chutes e Pontapés. Vem Além de Toda a Solidão, música trazida aqui pelos Madre Deus. E ainda Sopra um Vento de Versos, na voz do fadista Camané. Vai ser com fado que vamos fechar a edição de hoje do nosso programa, mas não é para já, até porque ainda falta o padre Gil Vander Moreira, que vamos ouvir daqui a pouco. Para já ficamos com Manhã Submersa, numa tarde que já se iniciou aqui no Canal 1. Os Chutos e Pontapés. Boa tarde. Entra neblina. Sopra o vento, adversos, junto à praia que se quis, e há sentimentos dispersos. São barcos submersos no mar do que se não diz. Nos mares soltas velas de cambraia e é cada ramo a tentar menos um bar. Mais um cadáver na praia. das marés e é sempre dia acabado junto ao sargaço espalhado de tudo o que se não fez. Estamos de volta ao auditório depois destes três temas, o último dos quais Sopram Ventos Adversos na voz de Camané, antes os Madre Deus, ainda com Teresa Salgueiro na voz, com este Vem Além de Toda a Solidão. Para iniciar esta sequência ficaram os Chutes e Pontapés com Manhã Submersa, grandes músicas que nós hoje aqui recordamos só dos anos 90 e só em português. Bom, à parte das três primeiras músicas, uma em alemão, uma em português do Brasil e uma em inglês, a música da Cher, Believe, que virou esta terceira parte do nosso Santa Live Show. Daqui a pouco despedidas, antes, como não poderia deixar de ser, a mensagem de incentivo para o resto do dia, e ainda falta bastante, com o padre Gilvander Moreira. Vamos à sua palavra de fé. Você vai ouvir agora Palavras de Fé, com Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé a partir da Bíblia. Para entendermos bem o sentido da narração do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 29 a 35, isto é, a parábola do bom samaritano, devemos considerar vários aspectos relevantes nessa narrativa. Primeiro, a condição privilegiada dos sacerdotes e levitas no âmbito do judaísmo palestinense da época. Eles eram, por excelência, os líderes da religião judaica, considerados por muitos como estando mais perto de Deus, deles se esperava um amor, um maior devotamento, uma solidariedade. Em segundo lugar, não podemos esquecer da impureza ritual que derivava do contato com um cadáver. O sacerdote e o levita pensaram que a pessoa caída à margem da estrada estivesse morta? Se assim fosse, eles, para respeitar a lei da pureza e da impureza, deveriam manter-se distantes para continuar puros. Essa hipótese é improvável, pois eles estavam voltando do trabalho. Teriam tempo para purificar-se antes de regressar ao templo para o próximo turno de trabalho. Conforme ressaltamos no contexto histórico das relações entre os judeus e samaritanos, temos de considerar o preconceito que havia entre eles. A própria forma estilística do episódio parábola do bom samaritano é profundamente relevante. Com repetição progressiva, somente na terceira vez chega-se a um desfecho favorável. Isso cria um suspense e prende a atenção do leitor. e é de difícil memorização, porque se revela tremendamente pedagógico em uma cultura em que predominava a oralidade com um índice grande de iletrados. Em Lucas capítulo 10, versículo 29, com a pergunta do escriba, quem é meu próximo, estabelece-se a conexão com Lucas capítulo 10, versículo de 25 a 28 e Lucas capítulo 10, versículo de 29 a 37. Na segunda parte da parábola do bom samaritano, capítulo 10, versículos 29 a 37, Jesus não responde imediatamente, mas acrescenta o episódio parábola e indica a importância que deu ao escriba que lhe perguntou: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus não exclui a priori a pessoa, mas conta um fato que se tornou uma parábola para passar uma mensagem libertadora. A lei apresenta uma resposta mais direta, enquanto o episódio parábola interroga e interpela, o que é muito mais incômodo. Jesus não dava respostas prontas. Ao não responder diretamente e ao contar com o episódio parábola, Jesus agiu pedagogicamente, transformando o escriba em próximo. Jesus não o excluiu, mas empreendeu uma caminhada pedagógica que visava promover a conversão do escriba. O Deus da vida está na nossa guia e conta conosco na construção de um mundo justo e solidário. Que o Deus, que é amor infinito, nos abençoe. Quem quiser conhecer alguns dos textos e vídeos de Frei Gilvander, pode procurar na internet no seguinte endereço: www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Padre Gilvander Moreira, com as suas palavras de fé, antes de ir o fecho deste Antinuevo Show. Pois é, e é com músicas muito positivas que vamos fechar a edição de hoje do nosso programa. Vamos fechar com temas que, não sendo dos mais rápidos, são todos eles positivos. Vamos começar e acabar a falar de coração, de pontos de vista diferentes, como é lógico. Vamos começar com Marco Paulo e o tema Coração Maravilhoso, um sucesso da década de 90. É certo que ele mal sabia que dali a pouco tempo não ia ter problemas de coração, mas ia ter problemas de saúde, aos quais sobreviveu um cancro no intestino que fez com que a sua vida mudasse radicalmente. Ainda assim, Marco Paulo continuou a cantar, portanto recuperou e continuou a cantar. Foi um percurso mítico, digamos assim, aliás, como é todos os fãs que acompanham um artista do qual são ídolos no momento de crítico, no momento de doença, como é o caso que passou Marco Paulo na década de 90 e que chegou mesmo a duvidar se iria ou não sobreviver. A situação foi complicada, mas recuperou, está aí e continua a cantar, tendo já uma certa idade, né? Continua a cantar e muito bem, hein? Bom, vamos ficar com mais. Eu até vos digo mais, eu gosto mais do Marco Paulo atual e ao estilo desta música do Coração Maravilhoso do que o Marco Paulo que fazia muitas vezes versões de temas que nós já conhecíamos ou que não conhecíamos porque sabíamos que não eram dele, né? Acho que estes álbuns têm lançado, por exemplo, A Chave do Teu Coração, acho que é uma música lindíssima, não é? Mas, não entra para as contas, porque é a década de 2010, não é? Não é a década de 90, mas ainda assim é mais uma das grandes músicas dele, digo eu. Esta, O Coração Maravilhoso, é mesmo da década de 1990 e por isso mesmo vamos ouvi-la. Por ouvir também os Excesso com Eu Sou Aquele e os Anjos com Ficarei. Estas são as últimas três músicas da edição de hoje do nosso Antena Web Show. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me com um obrigado aos ouvintes pela vossa audiência, pela vossa presença. Estaremos de volta amanhã, próxima segunda-feira, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fiquem bem, ouvintes. Um grande abraço, até segunda-feira, bom fim de semana. Ah, e já sabem, agora às 13h30 há mais um novo ato, com mais uma peça interessante para conferir. Fiquem bem. Boa tarde e até a próxima segunda-feira. Marco Paulo com Coração

Seria então um eterno poema que alguém escreveu. Ouve bem com atenção. Eu sinto imensa paixão. Ouve bem, é para ti esta canção de amor. te querer.